Lima, Kilo Zulu, aciona identificação. Mantém o nível de voo 080, informa no portal de Cida. Kilo Zulu, contato radar estabelecido, passar na posição Conde. Patrulha 05, prossiga. Cliente, terra, Luana, nas duas casas, eu fico até de Alfa, Juliette, portão 1 na 0. Alfa, Juliette, 697, confirma e transponda. 1-63. Sente, desse mantenha 4 mil pés na chegada a Bonf, ajuste de altímetro 1 na 0, 1 no 9. 1 Kilo Zulu, intenção de pouso. Ciente, intenções pista 1 a 0, porém irá modificar. Ok, vamos no ponto zero, descida. Estabilizado o número 00. O número 00, completo sinal de procedimento, chame agora a Torre Salvador na frequência 118.95. 1895, obrigado. TAM 9558, dá presente e voe na proa da posição ITAP, desse mantém o nível de voo 130 inicialmente. Ajuste o altímetro 0019. Afirmativo, confirma a velocidade indicada. Sim, tem condição de manter até mais próximo ITAP. Por gentileza. Tenente, o Romeu Índia Bravo. Quatro Campina Grande, Zéfas, 1 a 0 até Nilma, após conforme nota do plano, nível de voo 390. Da cola da pista 1 a 0, com a primeira curva à esquerda, na saída Puca, transição Zipá. Acena transponder 5477, controle APR 120, décima 8. Autorizado 390, para a gente ter um grande. Zero, Nilma, pode ir para o plano, Gono 754, regimento crático, parafuso e acionamento. Jovem. Plano modificado 1608, Juliette Tango Zulu, desça para 1.500 pés, ajuste de altímetro 1099 e voo na rotatória. 500 rotatória. 9 livre de spec, saneamento, time spec. Então, 9558, informa o tráfego na posição de 2 horas, 10 milhas, rumo nordeste, passando nível 110, Tucano. Boa no 697, velocidade indicada. 260. 7, tem condição de manter até 5 milhas para a posição duna? Por gentileza, para sequenciamento. Ok. Pulseiro 359 desse mantém o nível 090 inicialmente. Até o momento, 59. O TAM 9558. Tu vai dar para sequenciamento? Vou na proa 050, limite o curso localizador. 050, ingresso, Juliette, portão 05. Juliette, 05. Confere, 35486, chame o centro. Na frequência no 2685, alterna no 2545. 2585, 90 a bordo, 3 horas e 50, alterna com fim. Quatro zero oito nove, 407, até a ponte para da pista no zero, via Pátio, em Alfa, no ponte para Chametu. 198, pessoal, 95, registrado. 10, 19. 5-0, 19. Autoridade Tati, via Pátio, em Alfa, ponte espera, 3, 8, 95, no ponte espera, pessoal. Afirmativo, 2.000 pés de ajuste, 1.019 em forma estabilizada, sinal do procedimento ILS X-Ray. Velocidade é seu critério. Ok. Descendo para 2.000, reportarei estabilizado. Para a rotatória, já avisou para o aeródromo, Gilete Tango Zulu. Gilete Tango Zulu, aguarde para transferência, voando rotatória. Controle Salvador, uma boa tarde, bom 328, passa 210, para o 950, informação PR. Voo no 328, essa é a unificação, desse manter o nível 050 na chegada a Mari, ajuste de altímetro 10, 19. 5.000 na Mari, 1.019, ajustado 328. O 0 no 359 está autorizado no nível 080. 08059. Zulu, plano modificado 16113, voo e rotatória descendo até 1.500 pés, ajuste de altímetro 10019. Tango Zulu, chame o ator em Salvador na frequência 118.95. É, Juliette Tango Zulu. Bono 359, desse mantém o... Postaram no 359, desse mantém o 070. Até o 7059. O Fusserão no 359, velocidade de cara. 180. 180? Afirmo. Ok. Seu número 3 na aproximação, o tráfego precede ao Airbus 320. Vetoração para sequenciamento, curva esquerda para o A020, limite o curso localizador. Esquerda 020, limitado pelo lote 1 no 359. Fusera no 359, desça para 4.000 pés de ajuste, 10019. 4.000 no 10959. 9558, desça para 2.000 e livre ILS. 2.000 livre ILS, está 9558. Fusera no 359, reautorizado para 2.000, velocidade 180 nós. Para 2.000 com 180 nós, 59. Estabilizado ILS, 697. 697 em aproximação, chega o trem, chame a torre. 11895. 1895. Cancelamento 04, LED 672, 1. 672, 1, direcionar, chame. Chama ataque 672. Direita 070 para o localizador, chama estabelecido. Direita 70, chamaram. Vitor Mike Webber, controle, prossiga visual, chame Paripe. Visual, chama na Paripe, beleza. Zulu, Tango Zulu, Alfa Kilo, as três. Localizador visual, da 9558. Ciente, check trem, torre 1-1-8-95, 9558. 8-95, boa tarde, obrigado. Boa. Está estabilizado no 359. O 359 está autorizado a aproximação ILS, aguarde trem chorém. Ok, autorizado, 59. Controle azul 4089. 19, sem restrições. 4089. Azul 4089, controle, contato radar. Gente. Gol 1328. Prossiga. 2 mil pés autorizado, sem restrição. 2 mil sem restrição. Bom, 2328. Chimé 721, autorizado até o ponto de espera da pistão no 0, via Índia Alfa no ponto de espera Chimé Turbo. 118, pistão 95, ajustado no 0, 1-1. Índia Alfa, pistão 95, 1-0, 2-1, web, Chimé 721. Séria 1359, 5 milhas e meia para o externo e aproximação para pouso. Reduza, cheque o trem, chame a torre. 1-1-8-9-5. Ok, redução e vai chamar a torre 18-9-5-5-9. Chame a torre, 1-1-8-9-5, lembra aquilo do... 2-9-5 do Lula. Tá 3-2 no meio, informação em curso Serra, aguarde 4. Alô, Salvador, 1-9-7, ligão. 1-9-7, segue táxi via Alfa, Juliette. Portão 09. Alfa, Juliette 01? 09, gol 1697. Juliette 09, 1697. São 32 no meio da Brasil Precota. 3-2-1-0 de Fortaleza, via Fazul 1-9. Em vez de voo 3-7-0. Decola da pista 1-0, com a primeira curva à esquerda na saída Momo, transição frutinha. Acendo transponder 5-5-2-1 e controle da PR 1-2-0 desse maluco. Vitor Mike, certeza no meio que eu esteja mesmo correto, se não for a puxa pra mim. Foram 328, livre aproximação e ali. Livre o 328 da bom. Tá 9558, Pacific Taxi via Alfa, Juliette, portão 01. Alfa Juliette 01, 9558. Daniel Leda, Brice. Mike Webeck está autorizado a ingressar no corredor Interlagos, passando Paripe. Mike Webeck. 393. Informação em Cuxa Sierra, guarde-copo. Bom dia, por gentileza, possibilidade à esquerda, Froti? Sempre existe a possibilidade, capitão, vamos aguardar a confirmação. Na sua escuta para possibilidade. Azul 4089, chame Recife 1251. Centro Recife 125, décima 1, Azul 4089. Gol 1328, Passaduna no ILS, vamos reduzir, checar o trem, chamar a torre, 11895. 1895, obrigado, até mais. Até. Vitor Mike Quebec, prossiga para a rotatória, eu tenho a aeronave da Gol, 737, está 3 milhas para passagem sobre o marcador externo da pista 10, 8 milhas da cabeceira. O senhor está sendo instruído a chamar a torre agora, 11895, Mike Quebec, solicitando instruções para a porta. Sim, Vitor Mike Quebec, grato, boa tarde. 806, informação em Cuxa Tango, é o número 2 para a Copa, é igual. 193, tá pronto pra cota? Pronto, 3193. 3193, autorizado Galeão, Zeta, Zulu, 0 até Isma. Após conforme nota do plano de voo. Nível de voo 380, da cola da pista 1-0, a primeira curva à direita, na saída da El. Leda, após bridge, a cena transponder 5504 e controle aperto em 120, décima 8. Autorizado Daniel, Nisa 380, Mestre Zulu 10, decorda auto 0, ponto 34, na Nael, Lenda, descendo 924 é o número 2 para a cópia, aguarde. Rodão 7408, zona 7430 de posicionamento, chame táxi. Como é que eu uso o alfa, aquilo? Faz 3. Web 6721. Na sua escuta. Vou partir direto para Buco, porém restrito ao nível 310 devido ao tráfego. Muitíssimo obrigado, 310 direto a Buco. Luciano 320, esse é o controle Salvador. Gira à esquerda, voe Duna, desça para 5.019, Duna ILS, pouso pista 10, confira. Esquerda, Duna para 5.000 pés, ILS, pista 10, 6320. Positivo, no ajuste 1019. 1019, 6320. Trip 5595, este é o controle Salvador. 1234-4321, como estão ouvindo? Muito bom, vamos partir direto para a Duna, descendo para 3000 com 1019 para o ILS. Trip. Autorizado nível 230 para Aracaju, decola da 1-0 com curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju, transponder 3501 e o controle 1208, voo no 1806. Voo 1806, transponder 5501. 5501. Voo 1806, cotejamento correto, chame para push e acionamento.